De hits, enquanto eu posso ser cruel. Oh, oh, Sidney Scassio nos beats. Melhor não se envolver. Você já sabe meu papel. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Melhor não se envolver. Você já sabe meu papel. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Ruim, tem que ser corrompido. Tudo que eu já passei é o responsável por isso. Você não conhece a dor, ninguém sabe o que é sofrer. Até que eles tirem tudo de você. Como fizeram comigo, tiraram tudo de mim. Aqueles que eu amava pagaram um preço caro. Eu machuquei meus amigos pra perceber que no fim, no fundo eu não sou nada sem esse ódio amargo. E sofram tudo que eu sofri em dobro. Pra entender que a maior mentira do mundo é o amor. Eu entendo o motivo desse seu mito. A caça reconhece o caçador. Eu já sei que não há paz pra alguém como eu. Assim como todos que amei, a piedade morreu. Melhor não se envolver. Você já sabe meu papel. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Melhor não se envolver. Você já sabe meu papel. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Eu tenho os meus motivos pra fazer tudo o que eu fiz. É hipnose, tá em transe. Sinto o cheiro do seu medo. E é o que sinta mesmo. Analiso a situação. É a morte pra sua gangue. Vi vários embora. Pra fugir do bote da víbora. Você veio morrer, eu vim matar. É uma pena que não vai ficar pra história. Nem vai estourar. Não vai se curar. Eu vou segurar. Seu coração vem dele parar. Quanto você pode aguentar? Se tu fazer se transformar em algo sombrio, o quanto você vai negar? Que tá querendo saltar pro abismo vazio. Ei, ei, ei, ei. Sete minutos, né, de hits. Quanto eu posso ser cruel? Oh, oh. Sidney Scassio nos beats. Rumo aos 5 milhões. Melhor não se envolver. Você já sabe meu papel. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Melhor não se envolver. Você já sabe meu papel. Não quero apagar pra ver o quanto eu posso ser cruel.